Então, na vida acontece vários erros, várias paradas erradas, desandou, vacilou, caiu já era, eu peço a Deus que livre os manos da favela, da guerra, dos homicídios, cocaína, merda, maconha, mata toda hora, um aviso, um alerta, pros manos caem fora, muitos já se foram, alguns deixaram saudades, mas a vida continua, alguns é procura da liberdade, sinceridade, violência nunca mais, parabéns pra quem tem esse tipo de pensamento, com certeza não vai ficar só no relento, só Jesus é o caminho e muitos sabem disso, mas continua no caminho errado, nas drogas, no vício, deixa disso, pare com isso, saia das esquinas, seus pensamentos são cortinas, só cheirando cocaína, pensamento sem futuro, overdose na certa, só quer saber de treta, não quer saber de Jesus, com o ferro na cinta diz que é o tal, se afastando cada vez mais da luz, o inimigo está reinando em sua mente, deixando cada vez mais cheio da ira, sem perceber vai caminhando rumo ao beco sem saída, o tempo está passando, o tempo está acabando, eu só lamento pra aqueles que não estão acreditando na volta do Messias, rei dos reis, Senhor dos senhores, veio ao mundo para os humildes, para salvar os pecadores, alguns não acreditam nisso, diz que é piada, pessoas mal intencionadas não conhecem a palavra, a verdade divina do Espírito Santo, que está aí pra salvar em todos os cantos. Seja pancada rimada que salva a alma de quem escutar, a levada que leva a palavra sagrada faz o bandido pensar. Seja pancada rimada que salva a alma de quem escutar, a levada que leva a palavra sagrada faz o bandido pensar. Seja pancada rimada que salva a alma de quem escutar, a levada que leva a palavra sagrada faz o bandido pensar. Seja pancada rimada que salva a alma de quem escutar, a levada que leva a palavra sagrada faz o bandido pensar. Desperta, vigia, o mundo agoniza, o tempo acabou, você não percebeu, lágrima verdadeira, pra fazer o Deus, ao menos chorar, sendo o grande Deus, eu tento me esforço pra definir pra eles, tanto faz, a fome devora, castiga o planeta, são homens, são animais, escolher o lixo com que vão se alimentar, na agenda do dia, primeiro lugar, prioridade máxima, cadê o amor, cadê o carinho, algum sentimento humano, cadê a paz pro seu viver, consolo pro seu pranto, nunca ouviu, nunca sentiu, conhece, só de ouvir dizer, maioria absoluta, morrem sem poder saber, milhares e milhares espalhados nas calçadas, ruas, becos, lugares imundos, frio na madrugada, fome e miséria que impera, pouco a pouco os consome, mutila a honra e o orgulho de um homem, quem vai ouvir o seu lamento, ouvir o seu clamor, se importar com seu tormento, seus gritos de dor, congelar na madrugada se sentindo tão só, perdido como animais, tão humanos quanto nós, direitos iguais, direitos civis na propaganda eleitoral, é tão fácil ser feliz, poucos com boa vontade e ignorância de muitos, sem Jesus seria inútil todo esforço do mundo, eu sei que pra muitos tanto fez como faz, comete o mesmo erro de há séculos atrás, condenem Cristo, soltem Barrabás, sua indiferença grita até não poder mais, o grito dos perversos pra mim não vale nada, o silêncio dos justos magoa a minha alma, é como está escrito, sábio foi quem falou, feliz aquela nação que cujo Deus é o Senhor. Seja pancada rimada que salva a alma de quem escutar, a levada que leva a palavra sagrada faz o bandido pensar. Seja pancada rimada que salva a alma de quem escutar, a levada que leva a palavra sagrada faz o bandido pensar. Seja pancada rimada que salva a alma de quem escutar, a levada que leva a palavra sagrada faz o bandido pensar. Seja pancada rimada que salva a alma de quem escutar, a levada que leva a palavra sagrada faz o bandido pensar. Seja pancada rimada que salva a alma de quem escutar, a levada que leva a palavra sagrada faz o bandido pensar. Seja pancada rimada que salva a alma de quem escutar, a levada que leva a palavra sagrada faz o bandido pensar. Seja pancada rimada que salva a alma de quem escutar, a levada que leva a palavra sagrada faz o bandido pensar. Seja pancada rimada que salva a alma de quem escutar, a levada que leva a palavra sagrada.